Bom dia, aqui é a Rebeca do Mãe, o canal das Mesas de Deus, em parceria com a Bárbara do IG Filhos do Desafio Ministérios. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro, do capítulo 20, dia 20, o livro Poder dos Pais que Oram, da editora Mundo Cristão, da autora Stormy Omatian. Capítulo 20: Adquirindo a Mente Equilibrada. O mundo e o diabo estão empregando todos os esforços para controlar a mente do seu filho. A boa notícia é que você tem autoridade para resistir a eles. Se seu filho é pequeno, você tem autoridade sobre o que ele põe em sua mente: televisão, filmes e vídeos que assiste, programas de rádio, fitas, CDs que ouve, livros e revistas que lê. Você também pode fazer muito para ajudar seu filho e preencher a mente com musas cristãs, palavras e quadros não perniciosos. E o mais importante de tudo, você tem o poder de orar. Portanto, mesmo que seu filho esteja fora do âmbito da sua influência diária, você pode orar para que sua mente seja sadia, protegida e liberta. Uma das maravilhas de aceitar Jesus e ser cheio do Espírito Santo é que, juntamente com outras bênçãos, ganhamos estabilidade e saúde mental, que não podem ser adquiridas de outra maneira. Não podemos esquecer que nos foi dada a mente de Cristo. A Bíblia diz: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Podemos resistir à mente profana e permitir que a mente de Jesus assuma o controle. E também podemos renovar de contínuo nossas mentes, levando cativo cada pensamento. Minha mãe sofreu de problemas mentais desde os 20 até os 67 anos, quando faleceu. Experimentei na carne o que é uma pessoa viver no mundo da fantasia sem nenhum controle sobre os pensamentos que povoavam sua mente. Foi uma experiência assustadora. Depois que conheci o Senhor, passei a orar com frequência para que nem meus filhos nem eu herdássemos qualquer instabilidade mental. Sempre que me corria essa preocupação, eu recitava: Por que Deus nos tem dado espírito de não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação? 2 Timóteo 1:7. Deus nos deu uma mente de moderação, repetiu muitas vezes. Ele também deu ao meu filho e à minha filha mentes equilibradas. Não aceitarei menos do que isso. Doenças mentais não têm de ser transmitidas de uma geração a outra. E não é a vontade de Deus para que nossos filhos que eles tenham desequilíbrio mental, mente confusa ou instável. O que caracteriza a mente sadia é, em grande parte, o que entra nela. Encher nossas mentes com o que há de pernicioso no mundo gera confusão. Encher nossas mentes com as coisas de Deus, principalmente com Sua palavra, gera acuidade de pensamento e paz de espírito. A Bíblia diz: porque Deus não é de confusão e sim de paz. 1 Coríntios 44, 33. Devemos fazer todo o possível para que nossos filhos tenham a palavra de Deus em suas mentes, para lançar. Desculpa, irmãs, peraí. Vou continuar novamente. Devemos fazer todo o possível para que nossos filhos tenham a palavra de Deus em suas mentes, para lançar fora a confusão e assegurar-lhes sanidade. Deus nos deu uma mente equilibrada. Por que deveríamos acertar qualquer coisa menos do que isso para nossos filhos? Peça a Deus. Oração. Agora vamos para a oração. Eu peço para as irmãs se concentrarem, né, nesse momento em oração, para estar pedindo para o Senhor, né? Essas orações têm sido maravilhosas e ganham muitas famílias. Então vamos à oração. Senhor, obrigada por nos prometer uma mente sadia. Solicito o cumprimento dessa promessa para que, em nome do. Depois coloque o nome do seu filho e peça sua mente que seja clara, alerta, inteligente e tranquila. Que não seja presa de confusão, embotamento, desequilíbrio, dispersão ou pensamento negativo. Peço que sua mente não se encha de pensamentos complexos ou confusos, mas que tu lhe dês clareza de raciocínio para que consiga sempre pensar corretamente. Dá-lhe capacidade de tomar decisões certas, de entender tudo o que precisar saber e de concentrar o que precisa fazer. Onde houver qualquer tipo de instabilidade mental, debilidade ou disfunção, ou proclamo cura na vida de meu filho, em nome de Jesus. Que ele seja, ou ela, né, renovado no espírito do entendimento. Efésios 4:23, e que tem a mente de Cristo, 1 Coríntios 2:16. Peço que ele ou ela te ame de todo o coração, alma e mente, e que não haja lugar nele para mentiras do inimigo ou para clamor do mundo. Que a palavra de Deus se enraize em seu coração e enche somente com o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e louvável. Faze-o entender que o que entra em sua mente torna-se parte dele, para que pese com cuidado o que vê e ouve. Tu disseste, Senhor. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Peço que sua fé em ti e na tua palavra cresça dia a dia, para que viva em paz e goze de sanidade mental para sempre. Agora vamos para armas de guerra. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6. E porque as nossas armas não são carnais, as nossas milícias não são carnais, e sim poderosas para destruir fortalezas, anulando sofismas. Bem, irmãos, esse é o outro capítulo 20, estamos encerrando. E que realmente o Senhor possa nos dar uma mente equilibrada, possamos passar para nossos filhos esse equilíbrio que vem do alto, do trono de Deus. Tenha um bom dia.